Alvorada da cobertura total do Carnaval 91, 2h51. Carnaval 91, cobertura completa na sua. Indo mais longe, para ficar bem mais perto de você. Oferecimento. No Carnaval Rebentão Santana, ofertas para você pular de alegria. Gatos Vanessa, 30% de desconto ou 5 pagamentos iguais. Rua Fernão Sequinha, 59A. Farmácia Santa Rita, a mais barateira da cidade. Distribuidora Center, a loja que atende todas as semanas sociais. Central do Festa de Baterias e Uasa. Fotografia 34, Fato Real Real Polo. Sul América Seguros, seguros em geral. Abel, seu distribuidor do produto da Cátia para Santos e região. Paionara Autopeças, peças para veículos. Kit Motel, a festa do amor. Serialista Mangabeira, gêneros alimentícios de primeira necessidade. Vem aí, Equipadora Santana, aguardem. Boutique Beco 28, Depósito Cigarros Barroca. E loja João e Maria. Também nessa cobertura do Carnaval 91, a Rabel, revendedor autorizado dos produtos Antártica para Guanambi e região. A vitória de quem é bom é gerar um filho ainda melhor. Bimopel, vitória no clube de peças limitada. Eletrônica Globo, concursos, vendas e instalações de som. Avenida Barão do Rio Branco, 878. Pensou Cerveja, pediu Brahma, a número 1. Bebidas Nordeste limitada. E a festa não para. Vamos agora ao mercado produtor com as últimas informações do Carnaval 91. Alô, Clóvis! Alô, Salvani, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes que ainda estão ligados na Rádio Alvorada. Os ouvintes nossos que nos toleraram durante o dia. Obrigado a você, Clóvis. Obrigado a Roberto Aguiar, o Edson Dias, ao Tony Nogueira. A todos nós, né, que trabalhamos muito nesse Carnaval 91. Aos ouvintes, né, que ficaram ligados aí na Rádio Alvorada Antiga, que fez toda essa cobertura do Carnaval 91. Carnaval 91, cobertura completa da sua. Indo mais longe, para ficar bem mais perto de você. Oferecimento. No Carnaval Redentor Santana, ofertas para você pular de alegria. Na Alvorada, preciso que fez essa cobertura total de Carnaval 91. Obrigado a todos vocês. Você de Lucido de Almeida, você de Malada, você do Vale do Ninho, venha, venha agora aqui, venha ao mercado do produtor, venha viver com a gente as emoções do Carnaval de 1991. Demais. Alvorada do Brasil, muito mais emoção no ar. Carnaval do Verde, Alvorada aí, balançando com vocês, Banda Vera Cruz, diretamente do Mercado Produtor. Em cena, o balé.